Entramos resonando con el estilo del palante, dándole una muestra de nuestro hijo ate en toda parte de la rima consecuente. Aunque mucha gente especule por nuestra apariencia, como hace lo que piensa, porque lo que traigo yo lo pongo en evidencia. Con mucha paciencia, un poco de inteligencia, podemos triunfar si tomamos el volante, siempre mirándose adelante, para no caer en el abismo de preguntas sin respuesta. Es quien lo va a entrar con palabras que se fundamentan en la calle. Sudamérica, na rima que deixe graça, atitude pra vida inteira. Barreiras que logo ultrapassa, o skateboard está no rolê. No champanhe brindando na taça, perto as flor do massa. Olha só as gatas, um mundão globalizado. Moral da guerra, miss inteligente, pior que o querido Bush. No banheiro joga fora da descarga e push. Vem sobrevivência, resistência, pulso forte, firme. Ficou chapado esse som com o mano Chile. Imagine bem melhor daqui pra frente. Sobrevivente no mundão, bem consciente. Controla a mente, Sudamérica, Chile, Brasil. Tá bolado aquele plano, puta que pariu. É o mesmo time, sem conversa, não me discrimine. E agora emotivo com a base e o DJ. Pra conseguir, se pá virou gibi. Na febre, agarre, pode crer, não há escolha. Se lembrando dos passes, não vira bolha. A escolha na encolha, pode crer com tudo isso. Criadores de leis, cobradores de impostos, desviando seu dinheiro, comprando seu voto. Eu logo saquei, então qual é que é? Cada um dos seus corre, né não? Na verdade tudo isso, compromisso desde o início. Saiba disso, maior indício, estrupício. Se jogou no edifício, se tornando mais difícil. Para mim está legal, Brasil e carnaval. As minas tão à vista, o som bate na pista. O esquilo, chile e faísca, representa os skatistas. Estou saindo fora, se basta, la vista, la vista, la vista. Nos vemos. Oye, faísca, ¿por qué no venís, viejo? Vente, compadre. Estoy na pista, pensó que no estaría también aquí na pista, imaginó que mi no compartilharía, se enganó. Compadre, si no gostó, hasta la vista. Escafar pra somar minha rima, sai até faísca que vai, vem. Onde a fogo, sempre a fumaça e vai, vem um trato. Fiquei amenizado e vai vendo. Se a fumaça teve a faísca que vai vendo. No sapatinho sempre na minha, os manos estão presentes, as minas vem dançando. No Brasil ou no Chile, o rap segue fervendo e chapa o globo, os loucos. Às vezes não me entendo, não me compreendo, mas tudo bem, sigo vivendo, vou pensando. Então assim eu vou, no flow, vou no meu rolê. Vagabundo até umas horas, pode crer. Me dê a taça, só de champanhe. Na família reunida, sou nós, controlamento. Então dei um trato, fiquei amenizado. Só fumaça, subindo para os lados. Dei um trato, fiquei amenizado. Esse som que louco, chapado. Dei um trato, fiquei amenizado. Só fumaça, subindo para os lados. Dei um trato, fiquei amenizado. Esse som que louco, chapado. Então doidão, vem mais um pouquinho. Rimo para lá, hey, rimo para cá, assim que é. Não, isso não é um sonho, é realidade. Nos guetos da cidade, então norte, sul, leste e oeste. Baixada interior, isso é o vírus, é o rap. Ligou, ligou, se não ligou, desligou. Aqui não tem fronteiras pra impedir o som, certo, Joe? Conversando, freestylizando. Um, dois, três, quatro e passo o comando. Só colar, mano, de fé. Mané, aqui não para em pé. Sem proceder, cê tá ligado como é o que vai ser. E aí, como é que é? Na banca, só colar, mano, de fé. Mané, aqui não para em pé. Sem proceder, cê tá ligado como é que vai ser. Dei um trato, fiquei amenizado. Só fumaça, subindo para os lados. Dei um trato, fiquei amenizado. Esse som que louco, chapado. Trato, fiquei amenizado. Só fumaça subindo para os lados. Dei um trato, fiquei amenizado. Esse som que louco, chapada. Hey, hey, la, la, la, la. Hey, hey, hey, la, la, la. Hey, hey, la, la, la, la. Conexão Sul-América, oh, oh. Hey, hey, la, la, la, la. Hey, hey, hey, la, la, la. Hey, hey, la, la, la, la. Conexão Sul-América, oh. A las fiestas. Me gustan las fiestas, me gustan las chicas, me gusta la hierba. Me gusta. ¿a qué no? ¿Cierto?